Nós, os que ficamos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Amém, gente? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Verso 17. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor amado, agora estamos, Deus, diante da tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma corações, que muda as mentes. E eu peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, tenha total liberdade para ministrar agora a tua palavra em nossos corações. Que esta palavra, Senhor Deus, que está registrada na Escritura Sagrada, venha nesta noite mexer também com a nossa vida. Assim como aqueles 10 homens foram curados, que hoje possa haver cura espiritual no nosso meio. É a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós estamos diante de uma passagem já muito conhecida, e nós vemos aqui, diante desta passagem da palavra de Deus, a atitude do pecador diante do Senhor Jesus. Que atitude nós, pecadores, temos ou temos tido diante do Senhor Jesus? Gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas? Ou ingratidão, recebemos a bênção e vamos embora, nem voltamos para dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me abençoou? A gratidão aqui, ela demonstra que aquele homem que foi curado teve fé. Ele diz o texto: voltou glorificando a Deus em alta voz. O leproso no meio do povo de Israel, a lepra era um termo genérico para descrever várias doenças de pele que as pessoas podiam ter. Não é como a hanseníase que nós temos hoje. Então, qualquer mancha que a pessoa tinha na pele, qualquer mancha branca, se o sacerdote dissesse é lepra, a pessoa estava condenada. E a lei exigia que a doença fosse observada no seu estágio inicial, a lei judaica. Uma vez a lepra confirmada pelo sumo sacerdote, então o leproso era banido da sociedade, vivia fora do arraial, vivia em comunidades isoladas. Suas roupas eram queimadas, os cabelos tinham que ser, não podia andar com o cabelo penteadinho, tinham que ser desgrenhados. E ao passar por alguém na estrada, tinha que clamar em alta voz: imundo, imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dele, para que não pegasse a doença. Era obrigado a usar um sino no pescoço, como gado lá no interior, no sítio do meu avô. Normalmente a vaca que puxa o gado vai à frente com o sino. Era obrigado então a usar esse sino para sinalizar que ali havia um homem com essa doença. Era uma doença incurável para a medicina daquela época. Quando alguém era curado, então, precisava se submeter aos rituais de purificação, apresentando-se ao sacerdote no templo. Só aí então, depois de apresentar-se ao sacerdote, de dar o sacrifício, de realizar o sacrifício que era exigido, ele era considerado limpo. Na Bíblia, a lepra é símbolo do pecado e o leproso, símbolo do pecador. Muitas pessoas são curadinhas, sanzinhas no corpo físico, na matéria, mas têm uma enfermidade da alma, uma lepra na alma, no espírito, porque não temem ou não creem no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus pode curar e pode mudar isso nas nossas vidas, assim como fez isso na minha vida há alguns anos atrás. Nesse texto nós vamos ver as atitudes do pecador quando ele se encontra com Jesus, diante de Jesus. A primeira atitude está no verso 12 e no verso 13. Diz assim a Escritura Sagrada: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. É, a primeira atitude, então, é clamar a misericórdia do Senhor. É a busca da misericórdia do Senhor. Quando nós nos deparamos diante de Jesus, o que nós podemos fazer é clamar pela misericórdia. O que o pecador pode fazer é pedir que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E Jesus ia, então, entrando, diz o texto, e entrando em certa aldeia, estava ali nos limites, e porque os leprosos não podiam entrar na cidade, eles estavam a certa distância, ficavam de longe, mas chegaram suficientemente perto para gritarem por socorro, para pedirem a ajuda do Senhor. E é interessante que eles não pediram pela cura. Senhor, cura, nos cura, Senhor, que nós temos a doença da lepra. Mas sim, eles pediram por compaixão. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E clamaram a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A situação daqueles 10 homens era uma situação deplorável, degradante, porque eles estavam doentes, considerados pela sociedade como imundos, impuros, e longe da família, longe de casa, emocionalmente estavam abalados, provavelmente mal alimentados, fragilizados, rejeitados pela sociedade. Enfim, aqueles homens viviam solitários. E eles clamaram ao Senhor Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. Hoje também, meus queridos, nós podemos clamar a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E precisamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos parentes, vizinhos e amigos. E precisamos clamar, principalmente, pela salvação destas vidas. Que Deus tenha misericórdia de todas as pessoas que nos rodeiam, que são pessoas que amamos, mas que se morrerem hoje, só Deus sabe o destino, não é? Não tem a certeza da vida eterna. E nós temos que clamar a Deus, entrar num verdadeiro clamor. Aquela lista que nós temos no pequeno grupo que nós oramos, queridos, o que eu observo é que às vezes a gente faz uma oração ali e parece que acaba por ali. Mas aquela lista é para ser orada, naquela lista, todos os dias. Clamar ao Senhor: Mestre, Jesus, tem misericórdia desse povo, desse pessoal que não te conhece, que não tem a vida eterna, que se morrer hoje estão irremediavelmente perdidos. Senhor, tem compaixão dessas vidas. E começarmos a orar e interceder diariamente, clamando pela misericórdia do Senhor. Quando você tem uma luta, uma dificuldade, irmão, você tem que orar e clamar pela misericórdia do Senhor. Seja qual for a tua necessidade, você deve clamar. Quando nós estamos diante de Jesus, a primeira atitude é clamar, então, a misericórdia do Senhor. A segunda coisa que aconteceu na vida daqueles homens, a segunda atitude deles, é crer na palavra do Senhor. No verso 14, está escrito assim: ele logo os enviou, porque eles tinham dito: Mestre, tem compaixão de nós. E ele logo os enviou, e ele logo os viu e disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Então, a segunda atitude do ser humano é crer na palavra do Senhor Jesus. Jesus, ao nos ver, ao olhar para nós, ele não vai ficar indiferente. Quando você, meu querido, minha querida, clamar a misericórdia do Senhor, o Senhor não vai ficar indiferente ao teu clamor. Jesus não foi ao encontro daqueles homens. Jesus não tocou neles. Jesus não disse para eles: olha, vocês estão curados. Jesus apenas ordenou, mandou que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes. Eles poderiam questionar: mas como nós vamos nos apresentar ao sacerdote se ainda estamos com a doença? Mas Jesus apenas ordenou que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes. E eles que ainda estavam com a lepra, Jesus disse: vão e se apresentem. E eles foram. Esta é a prova da fé. Eles ainda, apesar de não estarem curados, mas pela fé, ouviram a palavra do Senhor e creram na palavra do Senhor. A grande dificuldade do homem está aqui, em crer na palavra do Senhor. Alguns acham que crer é acreditar. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus. Mas o crer da palavra de Deus, ele é um crer que é mais profundo do que isso. Primeiro você tem que acreditar na Bíblia, é verdade. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo lugar, esse crer envolve ter uma fé do fundo do coração, do fundo da alma, no Senhor. É você transferir a confiança que você tem em você mesmo para Jesus Cristo. O crer ainda da palavra de Deus envolve obediência à palavra do Senhor. Porque aqueles homens ouviram a palavra e obedeceram a palavra do Senhor. Foram fazer exatamente como Jesus disse: vão, vocês estão doentes, mas vão e se apresentem ao sacerdote. Eles creram que de alguma maneira, assim que eles se apresentassem aos sacerdotes, eles seriam curados. E foram em obediência. Então, o crer, ele envolve acreditar na palavra de Deus, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, meu irmão, Deus está falando com você. Deus está falando ao seu coração e a verdade de Deus está revelada aqui. Tudo que Deus queria que o ser humano soubesse sobre ele está revelado aqui na palavra. Nada mais e nada menos, está tudo aqui na Bíblia. E nós precisamos crer que a Bíblia, ela não contém a palavra, mas nós temos que crer que ela é a palavra de Deus. Deus está falando conosco. Segunda coisa, então, nesse crer, é a fé verdadeira, é confiar no Senhor a ponto de entregar a sua vida para Ele. Uma moça, quando vai se casar, né, com um rapaz, ela confia tanto naquele homem, naquele moço, que ela entrega a sua vida para ele. E assim o homem entrega a sua vida para a moça. É uma confiança. É um laço de confiança. E assim tem que ser, irmão, com relação a Jesus. Nós cremos no Senhor a tal ponto que entregamos a nossa vida para Ele. Mas não adianta ficar só no acreditar na palavra, no confiar no Senhor. Nós temos que obedecer. A evidência da fé é a obediência ao Senhor. Ah, eu tenho fé em Deus. Ah, eu acredito na Bíblia. Mas não obedece a palavra, não segue a Jesus. Você, na verdade, tem uma fé só aqui na cabeça, só na mente, não atinge o teu coração. Aqueles homens creram e foram obedientes à palavra de Deus, apesar de ainda não estarem limpos, mas foram e no caminho eles foram curados. Então, apresentaram-se aos sacerdotes, foram se apresentar aos sacerdotes conforme Jesus tinha mandado. O sacerdote, conforme eu disse agora há pouco, era um inspetor da vigilância sanitária, era um inspetor da saúde da época. Ele que dizia: se eu fosse o sacerdote hoje, nós nos dássemos esse critério, então os irmãos teriam que vir a mim, como sacerdote, para dizer: vai, você está curado mesmo, glória a Deus, pode ir em paz, irmão. Pode voltar para a tua casa. Hoje, nós também, irmãos, assim também acontece conosco pela fé. Nós precisamos cumprir a ordem do Senhor Jesus. Pela fé, podemos ter a certeza de que receberemos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nós oramos agora há pouco aqui, várias pessoas tomaram aqui toda a frente da igreja. Se você tiver fé no Senhor, a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir a tua oração. E eu já tenho ouvido muitos testemunhos dados aqui, de coisas que o Senhor tem feito, de curas que o Senhor tem realizado neste lugar, de orações que o Senhor tem respondido aqui, porque nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. Eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas nas nossas vidas. E assim nós vamos, irmãos, obedecendo a palavra de Deus. Pela fé, temos a certeza das bênçãos. Sim ou não? Lá em Marcos, no capítulo 11, verso 22 a 24, Jesus diz assim: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede e recebereis. Então, eles foram em obediência e foram curados, foram limpos. Jesus testou a fé daqueles homens. Jesus não disse, vocês estão curados. Ele apenas falou, vocês vão e se apresentem ao sacerdote. E eles creram. A fé testada, sua fé testada. Deus testa, Deus prova a nossa fé. Às vezes acontece uma situação difícil e muita gente já sai falando, é o diabo.